I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí, galera, aqui é Bruno Onde e começa agora a edição de número 55 do podcast de cinema da NTV. Sejam bem-vindos. Ei! Ao meu lado direito, Álvaro Campos. Ei! Ao meu lado esquerdo, Léo Miranda. Opa, e aí? E no meio, no meio não tem ninguém não. Muito bem, podcast começando, edição 55, número cabalístico, né? 55. É, por quê? Porque são dois patinhos na lagoa ao contrário. Dois patinhos na lagoa no espelho. Que bonito, hein? então vamos dar início a esse belo programa com o Prepara... Cara, isso. Nunca fez aula de natação? Era assim. Lá de natação, tiozinho lá no colégio, a gente mergulhava na piscina quando gritava isso. Álvaro, revele para nossos ouvintes queridos qual que é o tema do programa de hoje. O programa de hoje é especial. O programa de hoje foi prometido há séculos. Você que é nosso fã, nos ouve, repete, porque se você é como eu, que ouve o mesmo programa três vezes, sabe que este programa será sobre Robert Zemeckis. Muito bem, Promessa Léo Miranda, rapidamente, antes de irmos para os e-mails, quem é Robert Zemeckis? Você já viu De Volta para o Futuro, meu amigo Onday? Sim, senhor. Então, não precisa falar mais nada do cara. Muito bem, então, porra. Vamos para os recados e os e-mails da semana. A gente devia ter cantado a musiquinha do De Volta para o Futuro, cara. O ponto alto dos comentários vistos no nosso post essa semana foi um comentário que me deixou sinceramente muito contente, de uma moça chamada Priscila. Uma não mulher? Se empolgue, não se empolgue, uma mulher? Ela é casada, ela é casada. Ah, mas já é avanço, rapaz. Já é avanço, Priscila, põe as suas amigas para ouvir, isso é fundamental. Muito bem, ela diz o seguinte, abre aspas. Agora vocês também leem em mentes, quando estava tocando a música do Pulp Fiction, enquanto vocês falavam do Quentin Tarantino, eu e meu marido estávamos um olhando para a cara do outro, feito bestas e com os dedinhos em V, brincando enquanto ouvíamos o pod. E aí, no meio da nossa dancinha, o Léo fala. E tem o clichê de dançar com o dedinho em V. E o Álvaro emenda. Isso é pra quem quer dar uma de migué e não sabe dançar. Hahaha, ficamos pasmos porque caímos como patinhos. Parabéns pelo podcast que está cada vez mais em sintonia com os seus ouvintes. Uma salva de palmas para a Priscila e seu marido. Eu só quero aproveitar e dar um recado. Eu gosto de dar recados durante a leitura dos e-mails. Né? Eu gosto de dar recado. Se você é mulher, peça o que você quiser, minha querida. Faça o comentário que você quiser, nós daremos apoio, nós aplaudiremos. Exatamente. Nós só criticamos homens quando escrevem para nós. Se ligar dizendo que Dercy Gonçalves é linda, eu tô concordando com você. Muito bem. Comentário do Vinícius, comentador e ouvinte assíduo do podcast, que nós gostamos muito. Por isso, ele pode criticar. Eu digo o seguinte, Ian Tiersen, o que, que é isso? Alguém sabe? Tiersen é o compositor da trilha sonora da Amélie Poulain. Ah, tá. Eu sou muito ignorante. Como vocês colocam as músicas da trilha da Amélie Poulain no começo do podcast e não falam sobre ela? A trilha que o Ian fez é uma das razões do filme ser bom. Ela constrói o clima do filme. Tem razão, né? Mil perdões. É como eu respondi aí pra você no próprio post e tal. Cara, foi mal, a gente esqueceu. E eu coloquei as trilhas ali na edição justamente só pra não passar batido, sabe? Pra ter alguma coisa. Afinal, você tem razão, o filme é massa e a trilha sonora genial. É genial. Eu ouvi bastante semana. Eu não me sinto culpado, eu não gosto tanto de Amélie Poulain. Eu gosto muito. Muito bem. Agora um cara que a gente vai falar mal, tá bom? Então, senhor Jonas Ribeiro, se prepare. Ele falou o seguinte... Ah, ele é o cara, né? Ele é o cara. Adoro trilhas sonoras, mas tá ficando bizarro todo o podcast copiando o Jukebox do Rapadura Cast. Eu sei que eles são concorrentes de vocês e muito melhores e famosos, por sinal, mas copiar desse jeito é jogar a toalha, diz o senhor Jonas Ribeiro. Eu vou me defender, porque a ideia do podcast foi do Léo, na verdade, mas eu vou me defender porque o podcast é meu ainda. Olha só, eu como âncora desse podcast, eu digo o seguinte... primeiro... Nós somos amigos de Jurandir Filho. Somos? E sua trupe. Eu, pelo menos, sou. Somos amigos, Nemo com Rapadura. Eles têm uma página dentro do portal MTV e eu já cansei de falar do Rapadura Cast aqui neste podcast, porque eu não acho que é concorrência. Muito pelo contrário, eu acho que é mais um nome aí para fortificar essa cena de pessoas que falam de cinema, que escrevem sobre o cinema, que necessita tanto de público, de audiência. Não é à toa que a revista 7 acabou de falir, de sair das bancas. Eu tô de luto por conta disso. Ou seja, a mídia, a imprensa que cobre cinema no Brasil não existe. Então eu não vou ficar aqui falando mal do Rapadura pelo fato de ser concorrente, muito pelo contrário. Eu tô aqui para enaltecer o trabalho dos caras, que é muito bom. Dito isso... Uma verba política na parada, assim. Tipo, aqui uma hora falando merda, ele chega assim, manda uma parada política. Mas, acho cara... bonito pra caralho, porra! Dito isso... Fora FMI, porra! Só pra completar. A gente já saiu também. Eu não ouço os podcasts de Junkbox do Rapadura, que é um formato semelhante com o que a gente usou de pessoas falando, intercalados por música. Eu não ouço porque eu não gosto do formato, Jurandir, me desculpa. Eu não gosto desse formato, eu não escuto esses programas. Eu não iria, quando fosse copiar o Rapadura, copiar justamente o formato que eu não gosto. Número 1. Número 2. Esse formato, pessoas falando, intercalados com música, foi criado mais ou menos na década de 40, talvez? Com a invenção do rádio? Com a invenção do rádio? Acho que é. Até onde me consta, não foi o RapaduraCast que inventou esse tipo de formato. Então, senhor Jonas Ribeiro, pare de falar bosta. O Jonas Levi já saiu em nossa defesa e falou: puta, Jonas, você tá dando pra alguém do Rapadura ou é só alguém que trabalha com eles mesmo? O pódio, pra variar, foi do caralho, Brunão. Me caguei de rir com a zoeira com o Arquivo X. Seu Jonas, você não está convidado a ouvir o próximo podcast. Não ouça. Se eu estiver ouvindo o podcast dessa semana, desliga agora o seu computador. A gente guarda mágoa. A gente guarda mágoa. É isso aí. Mas, antes de desligar, indique pra duas ou três pessoas. Exatamente. Não deixe a audiência cair, que é foda. Especialmente, né? Mulheres, por favor. Muito bem, fechando essa sessão inflamada de recados. Metade do programa é só recado, né? É uma loucura. A votação para eleger o melhor filme dos anos 90 segue a todo vapor. Eu sempre falo isso, né? Segue a todo vapor. É impressionante. Minha criatividade. Estamos elegendo agora o melhor filme de 97. E aí, meu amigo, tema, porque quem está ganhando é Titanic. Não pode, ai, né, que gente? Pode. Cara, não pode, não pode. O duro é, o segundo lugar é o horrível A Vida é Bela. Como horrível? Eu votei nele. Ai, eu odeio A Vida é Bela. Ah, eu votei nele, cara. Eu bem. Mas eu sei, tem muita gente que gosta. E em terceiro lugar... Álvaro, cala a boca. Cara, eu tô cantando ao fundo a música de Titanic pra galera se ligar como é ruim, entendeu? Eu tô fazendo contra-propaganda. Ah, tá. Então em continua. Terceiro lugar, outro filme que eu acho bem mediano, que é O Advogado do Diabo. Mas, isso, enfim, antes de ganhar A Vida é Bela, antes de ganhar O Advogado do Diabo, do que ganhar Titanic, na minha opinião, uma porcaria superestimada. Enfim, mas aí, em overrated. Quem você votou ontem? Jack Brown, cara. Esse sim, Jack na minha opinião, Brown. É o melhor filme de 97. Eu comprei na loja americana por R$12,90, tá lá no meu armário até hoje. Eu não vi assistir, porque é grande pra cacete, né? Mas eu queria só fazer uma parte. É legal que A Vida é Bela ganhe, porque quando a gente fizer um podcast especial com todos os vencedores, é legal que tenha algum filme que não seja americano, sim, né? É verdade. Isso é interessante. Vote na Vida Bela, minha campanha. Eu gosto do Advogado do Diabo pra caralho, mas eu faço campanha pela Vida Bela. Muito bem, chega! Chega! Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, diretor norte-americano, começou sua carreira na década de 70. Ele é um dos caras aí que integrava um ambiente de realizadores, diretores muito criativos e muito cheios de ideias autorais em suas cabecinhas. Entre eles, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, quem mais? Vai? Mais. Vai, Brian De Palma, mais. Juca Kifuri, esses caras todos geniais que balançaram o cinema de autor na década de 70. Robert Zemeckis sempre teve uma pegada um pouquinho mais comercial, não sei, um pouco mais fantasia. Mais comercial que Spielberg, cara, não tem como. Não há vergonha nenhuma em ser comercial. Nem ser bom. Todo contrário. Nossa, não, peraí, não dá pra ele ser mais comercial do que Spielberg, cara, não tem como. A lista de Schindler não é um filme comercial, por exemplo. Ah, mas ET é. Tubarão é. Concordo. Ele, durante muito tempo, foi muito comparado com Steven Spielberg. Os dois caminharam juntos durante muitos anos, um produzindo trabalhos do outro. São amigos na vida real. E eu acho uma injustiça que ele sempre tenha ficado à sombra do Spielberg, porque é um diretor dos mais talentosos e que entregou uma das grandes trilogias aí da história do cinema, que é lembrada até hoje, é amada por tanta gente, que é De Volta para o Futuro, né, Léo? Sim, já virou até desenho animado, isso é uma prova de sucesso incontestável. Não necessariamente. Mas enfim, prossiga. Vocês lembram de algum desenho animado tosco pra... Que tenha virado, que tenha saído de filme? Você, Léo. Serve Rambo? Rambo é legal! Rambo tinha todos os bonequinhos de Rambo na minha coleção, rapaz. O melhor é que o Rambo do filme era um puta de um sanguinário assassino louco e no desenho não. É! Não matava ninguém, né, cara? Ele tinha uma medalhadora que era meramente ilustrativa, né? Fazia fagos, né? Fazia ele amedrontava as pessoas com a metralhadora, mas nunca disparou um tiro ali. Ou se disparou na parede. Vocês viram o Rambo 4, cara? Não, eu vi, eu gostei. Sensacional. Ele arranca o pomo de Adão de um cara com a mão. Caralho! Não, e tem a frase, eu peço um silêncio, a frase... Rambo, quando você é pressionado, você sabe, matar é tão natural quanto respirar. Ah! Eu gozei quando vi isso, tá ele lá martelando uma espadinha que ele mesmo fabricou, porque ele é foda, ele mata e fabrica faquinha, ele mata as pessoas. Ele é autossuficiente, rapaz. É o filme mais violento que eu já vi, eu acho, cara, Rambo 4, assim, de filme de ação, que não sei. Vamos o tempo. Vamos esperar o Punisher aí, que promete, viu, cara? Acabou de sair em DVD, vira locadora ontem, cara, saiu sem nenhum alarde, a distribuidora que eu não lembro se é a Fox... Eu vi, cara. Eu achei bem interessante. E a diretora é uma menina das mais gatinhas, aliás. Opa, isso eu sempre... Uma moça, cara. E adora uma sanguinolência. Eu tô meio apaixonadinho por ela. Ah, cara. Depois que eu vi Instinto Selvagem, eu passei a temer esse tipo de combinação entre violência e mulheres gostosas. Pode terminar mal. É, pois é. Voltando, né? Vamos voltar ao tema do podcast? Eu sempre acredito por mulheres gostosas. É por isso que eu não pego nenhuma, né? Muito bem, o Robert Zemeckis começou a carreira na década de 70 ainda. Em 72, ele dirigiu um curta chamado The Lift. E em 73, outro curta chamado A Field of Honor. Ambos estão numa coletânea chamada Real Talent, que é a ideia de reunir primeiros trabalhos de diretores importantes, entre eles o Stephen Sommers, o George Lucas e o Robert Zemeckis, obviamente. Tá. O primeiro longa do Sr. Robert Zemeckis foi Febre da Juventude, de 78, em inglês, I Wanna Hold Your Hand. O filme teve roteiro do Bob Gale, que é o cara que viria e escreveu De Volta para o Futuro, e do Robert Zemeckis. E é um filme sobre a bitomania, né? O frenesi causado pelo quarteto de Liverpool, as garotas. Tinha a Nancy Allen. Sabe quem é a Nancy Allen? Não. Ela faz, entre outras coisas, ela é a parceira do Robocop, na série Robocop. Sabe o Robocop? Sei. Tem a parceira dela no filme. A parceira dele é a Nancy Allen. Uma lourinha de olho claro. Cabelão meio castanho. Cabelo curto. É, curtinho, castanho, assim. Meio baranguinha. Pelo menos no Robocop tá com cabelo curto, né? Vai saber, não sei. Ah, então ele tá confundindo com a adjuvante do Giban. Enfim. Adjuvante do Giban. Febre da Juventude fez um certo barulho e credenciou o cara para ser o primeiro longa mais pretensioso. Nem tanto, assim. É uma comédia que passou muitas vezes na Sessão da Tarde. Vocês devem se lembrar, chamado Carros Usados. Saiu em 1980 e tinha no elenco o Kurt Russell. Ele fazia um vendedor de carro usado que precisava juntar dinheiro. Uma história meio, uma comédia meio pastelãozinha. Você lembra desse filme, não? Não. Não? Não, mas eu continuo com a minha crença. E Kurt Russell, depois de Fuga de Los Angeles, pode fazer o que quiser. Todos os filmes são sensacionais. Exatamente. Se você vê Kurt Russell no cartaz, assista, amigo. Assista. Não tem dúvida. Aluga, entra no cinema. Exatamente. Se você ficar com raiva da gente, alugue... Escape from the Line, incrível, ele surfa a maremota, já fiz essa piada aqui, mas piadas boas nunca morrem, é isso aí. O filme teve um orçamento de 8 milhões, e, cara, isso é uma coisa incrível, né? Na gringa, um diretor iniciante como Robert Zemeckis deu na mão dele 8 milhões pra fazer um filme. Você tá começando... Isso em 1980, né? Em 80. De 8 milhões deviam valer o quê? 30 hoje, por aí. Cara, tamo antenado, hein? Economia, né, cara? A gente manja tudo. E o filme rendeu 11 milhões lá na gringa, não foi um faturamento tão alto assim. O sucesso realmente viria com um filme muito conhecido e muito divertido também, chamado Romancing the Stone. Conhece? O nome em português é um pouco mais reconhecível. Tudo por uma Esmeralda, de 1984, com o grande Michael Douglas. Uma versão um pouquinho mais talentosa e menos fodolona do Kurt Russell. É verdade, um psicopata sexual preso pelo excesso de sexo. E que eu queria fazer um adendo, é nesse filme que Kathleen Turner, sim, ainda é a símbolo sexual do momento. Aí Kathleen, né? Turner é a Sharon Stone nesse momento, nesse filme. Exatamente. O que é muito triste, porque quando a gente chega à adolescência, ela faz papéis de mamãe, né? Mamãe está maluca, uma coisa tipo velha, velha. E assim, aí a gente se depara com a você nossa mortalidade. Velho, eu me senti velho demais. Eu lembro de despertar pra minha sexualidade vendo Kathleen Turner pagando calcinha nesse filme, exclusive. Exclusive, e enfim, eu já me perdi. Porque e o filme tinha no elenco também o Danny DeVito, num papel muito engraçado, e a trilha sonora composta por Alan Silvestre pela primeira vez, se juntando aí com Robert Zemeckis na produção. Verdade. Depois viria a gerar filhos mais conhecidos, que a gente já fala deles. É saudade da década de 80, né, que o elenco estelar de Hollywood eram 6 pessoas, né? Era tipo o episódio Chaves, né? Eram 6 mesmo, os caras faziam todos os filmes. Não é que nem hoje, tem 50 malucos, pois é, famosos, tem que decorar o nome. Enfim, o que é interessante, o Robert Zemeckis sempre esteve muito próximo do Spielberg, como eu falei, eles eram amigos. E aí, sua primeira grande produção, o que ele faz? Copia um filme do Spielberg, né? Porque tudo por uma Esmeralda não é nada mais, nada menos que uma cópia deslavada de Indiana Jones. É o mesmo clima, o herói aventureiro, a mocinha em perigo, é tudo muito parecido, buscando, né, o mesmo filão. Eles continuam filme. Amigos depois disso, cara? Sim, porque... durante muitos anos. É, ainda são amigos até hoje. Mais ou menos, eu não sei se seria uma cópia tão deslavada, porque é uma dupla, É mais ou menos como um podcast também. Fazer um podcast de cinema gravar sobre trilha sonora e outro também gravar sobre trilha sonora, mais ou né? Menos é isso, normal? É normal? É, acontece, né? Acontece. Eu não entrarei nisso, não darei nenhuma possibilidade de Jonas pela saco ter qualquer tipo de argumento contra a gente. É, o fato é que o filme agradou, fez 86 milhões de dólares pelo mundo, ganhou 2 Globos de Ouro na categoria Melhor Filme, Comédia ou Musical e Melhor Atriz para Kathleen Turner e uma indicação para o Oscar ainda para Melhor Edição. É, outra curiosidade é que ele saiu no mesmo ano que O Templo da Perdição, que é o segundo filme da série Indiana Jones. Só talvez me corrigindo um pouco, não é que exatamente ele imitou o Indiana Jones, mas ele busca o mesmo público, né? Mesmo o mesmo espírito, tom, certo. O mesmo espírito de aventuras. Talvez o Indiana Jones buscou homenagear aquelas cineséries da década de 30, 40, né, que eram muito comuns naquela época, exibidas no cinema e tal. O Indiana Jones tem esse clima. Tudo por uma Esmeralda foca um pouquinho mais no lance de literatura pulp, essa literatura tipo Sabrina, sabe? Essas coisas assim. Filme de compromissada. Tanto que a mulher é uma autora, né? A Kathleen Turner no filme faz uma autora de histórias, de livros pulp, de literatura baixo nível, baixo, sei lá, popularíssima, popularesca. Sim, sim, sim. E aí ela se envolve ela mesma numa aventura do tipo que ela costumava escrever sobre. Outro filme que eu colocaria nesse saco é o fantástico Alan Quatermain. Exatamente. Alan Quatermain. Muito obrigado pela... As Meninas do Rei Salomão, né? Com o grande... Como é que chama o ator que fazia o Alan Quatermain mesmo? Que é tipo um Chuck Norris B. Que depois faz o Padre Gay. É, ele mesmo. É, que é... Richard Chamberlain. Sim. E Sharon Stone. É o primeiro papel de Sharon Stone. Exatamente. Sharon Garotinha, Stone. Novinha, lindinha. Quem, depois de não se apaixonar por Sharon Stone e Instinto Selvagem, não alugou Alan Quatermain para ver? Quem não buscou na locadora aquele filme pornô proibido que ela tinha feito? Aquele filme, ela fez um filmezão antes desse, que pagava uma Sharon calcinha Stone? Linda, um peitinho lindo. Eu fui, eu lembro Sharon que eu fui, Stone? Sharon Stone. Mas no Instinto Selvagem ela paga abaixo da calcinha. Não, mas aí eu gosto de Quero Mais, né? Que nem a revista Quero Mais, que a gente falou aqui, Pulp Fiction. Queremos mais. Mas enfim, queremos mais. Muito bem. Depois de Tudo por uma Esmeralda, que é um filme divertido, não é nenhuma obra-prima, obviamente, ele teve 4 incríveis acertos na sequência. Assim, tiros certeiros no Bullseye. Sabe o que eu Bullseye, que bonito, hein? Começando em 1975 com De Volta para o Futuro, Back to the Future, com o roteiro de Bob Gale, Robert Zemeckis, produção do Sr. Steven Spielberg e entre outros tantos nomes. O elenco, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, um cara que eu adoro, e o Thomas F. Wilson, também conhecido como Biff. O que dizer sobre De Volta para o Futuro, Léo? Bom, primeira coisa, é um filme imortal. Mesmo que você não tenha assistido, não tenha vivido na década de 80 e falar, os filmes da década de 80 tem cor tosca, eles não têm saturação, sabe? É feio. Não, esse você pode assistir tranquilo, porque até hoje Cara, o timing do filme é legal. Edição, roteiro, tudo, meu, perfeito, encaixadinho, assim. A história não tem um furo. Aliás, esse é um dos raríssimos casos em que você tem viagem no tempo e não tem furo no roteiro. É. Não tem, sabe? Talvez até tenha algum outro aí, um fã mais nerd pode... Ah, cara, mas assim, aí, cara, é um detalhe, é pequena, assim, né? De quem tá procurando muito, cara. Concordo. Porque, no geral da história, nos três filmes, a coisa fica extremamente amarrada, não se contradizem, não tem nada, tipo, heroes, sabe? O filme acaba com um gancho maravilhoso pro segundo episódio, rendeu horrores pelo mundo, ele custou apenas 19 milhões de dólares e rendeu no mundo inteiro mais de 380 milhões, o que é uma grana preta. Sobretudo pra aquela época, né? Puta que pariu, né, velho? O tanto que gastou com o filme, o tanto que arrecadou, é uma diferença absurda. Porque você fazer um filme de 100 milhões e arrecadar 200, né, não é tão importante. Dizem que o ideal é você triplicar o seu investimento, né? Triplicar? O cara multiplicou pagar. Aqui por... Multiplicou só muito. Pra caralho. Faça as contas aí, ouvinte preguiçoso. O fato é que é um filme delicioso de ver. E ele tem uma coisa curiosa, que quando você pensa de Volta para o Futuro, você pensa em efeitos especiais, né? Muitas vezes. E... O filme quase não tem efeitos especiais. Não, tem seus momentos. Mas é muito pouco. São, se não me engano, 10 ou 11 tomadas de efeitos durante o filme todo, assim. E ele deixa... E é um filme de ficção científica quase sem efeitos especiais. E é por isso que ele não envelheceu. Se ele tivesse muito focado nisso, ele inevitavelmente teria envelhecido, porque efeito especial é uma coisa que envelhece muito rapidamente e fica muito visível. Bem lembrado. O Sr. Robert Zemeckis, espertamente... não aposta nisso, aposta num roteiro delicioso, primoroso. Personagens carismáticos, levanta temas que todo mundo... Quem nunca quis saber como é que seus pais se comportavam quando era adolescente, né? Quem nunca se interessou por poder viajar no tempo, seja pro futuro, seja pro passado. Mas, cara, imagina a decepção. Com o que você anda andando, cara? Eu tô tão... Eu nunca me preocupei, eu vou voltar ao tempo, eu nunca pensei nisso. Mas eu te dou certeza. É isso demais, cara. Não, mas, cara... Eu escolhi Cavalo de Troia. Não, mas, porra, e eu somaria todos esses méritos o fato de ele ter investido, como poucos, em cenografia, né? É de uma inteligência absurda e com os cuidados, né? Você mesmo no outro podcast, Léo, falou, lembrou dos cartazes que eram feitos, sim, brincando, sim, com várias piadas. Não, o que tem de easter egg nesse filme não é brincadeira, cara. E é interessante que ele cria todo um universo que depois vai ser revisitado, né? No segundo e no terceiro. E você vai ver a cidade de Rio Valley em vários momentos, né? Na década de 50, na década de 80, depois em 2000 e cacetado. Na década de 50 ela era praticamente umas casinhas e uma placa, né? Aqui, futura Rio Valley, com a estrada, não sei das quantas. Curiosidade sobre o filme, o Michael J. Fox foi a primeira opção para fazer o Marty McFly, mas ele não podia porque ele gravava um seriado chamado Family Ties, na época, que é Caras e Caretas no Brasil, né? Jesus, era o... E aí, os produtores do seriado não queriam que o cara tivesse... dispensar o cara pra fazer o filme. O que fizeram? Contrataram o Eric Stoltz. E aí o Eric Stoltz não deu conta do personagem, ele não concordava muito com o tom. E aí voltaram atrás, trouxeram o Michael J. Fox e gravaram o filme todo à noite, cara. Ele gravava o seriado de manhã e à tarde, à noite corria pro estúdio e gravava o filme à noite... E dormia, tipo, uma hora, duas horas por noite durante toda a gravação. Não, agora eu vou ter que rever o filme pra ver se só tem tomadas noturnas. Detalhes, cara, tem algumas tomadas de dia, sim. Foram todas gravadas aos finais de semana, quando ele tava liberado do seu trabalho em Caras e Caretas. Caramba, que demais. Pois é, isso prova que às vezes você se dedicar a um projeto pode dar resultado, não é? O que trabalha demais dá mal de Parkinson, né? Ou tem estribilique no braço, Ou com ele também podemos tirar a lição de que se você viaja no tempo, você não envelhece. É verdade. Você sabia que o DeLorean inicialmente seria uma geladeira? Ah, pode crer. E aí o Spielberg falou, cara, melhor não, porque vai ter moleque se trancando em geladeira e morrendo congelado. Deixa quieto, trocaram pelo DeLorean, que é um carro que tem aquela porta, né, que em asa... Que cria todo um efeito futurista bacana no filme. Não, aquele carro, a vida inteira eu achei que fosse assim, que DeLorean era o carro do De Volta para o Futuro, e não que era um carro que já existia. Marca, Com o capacitor de fluxo, sim, foi feito para o De Volta para o Futuro, infelizmente. Um detalhe interessante é que essa hipotética geladeira que faz você viajar no tempo teve uma breve participação ou uma referência em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Sim. No momento que ele está fugindo da bomba atômica, ele se esconde dentro de uma geladeira, justamente uma referência de Volta para o Futuro, já que o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é uma grande homenagem ao cinema, tem milhares de easter eggs. É, assista com maior atenção, você vai perceber isso. Você acabou de inventar agora, né? Porque é verdade. Como pode porque ser uma homenagem possível? O próprio Spielberg admitiu isso. Sério? Ele colocou várias referências a filmes que ele produziu ou que ele dirigiu durante o Indiana Jones. E uma dessas referências é a geladeira. Porque é uma história relativamente conhecida aí. O marketing é sensacional, olha. O cara recicla ideias anteriores, de projetos anteriores, que ele tá de saco cheio, ele quer nadar, ele quer viajar com as crianças, sacou? Aí assim, porra, eu pensei numa parada de geladeira pra um filme de 50 anos atrás. Ah, vai encaixar aqui no roteiro. Pum, encaixou. Aí quando vai lá o jornalista, não, porque como você teve essa ideia brilhante? Não, veja bem, é uma homenagem ao meu passado. Eu revisito minhas produções anteriores. Enfim, eu achei engraçado, vocês não estão rindo aqui. Não, o que eu tô lendo no roteiro aqui, outro fato interessante é que Robert Zemeckis teve uma dificuldade pra Universal comprar o filme. E, aliás, pra qualquer estúdio, né? Que ele primeiro ofereceu pra Disney e a Disney achou o projeto um pouco ousado demais. Chupa. Pros padrões Disney de né, comédias família e tal. Os outros estúdios, não, acharam pouco ousado, porque na época reinavam as comédias adolescentes do nível Porques, A Vingança irado, dos Nerds, irado, né? Irado, que é irado pra caralho. Mas é uma coisa muito mais agressiva do que o De Volta para o Futuro. É, no final dos contos, a gente se fudeu, porque a Hannah Montana hoje tá no YouTube dando a bunda ali, pra todo mundo ver. É, mais ou menos. Não tem nada ideia mais agressivo que é, isso. É, exatamente. E outro, pra fechar De Volta para o Futuro, essas curiosidades imbecis e inúteis, mas tão divertidas... Um cara que iria dirigir o filme não ia ser o Robert Zemeckis no início, ia ser o Leonard Nimoy. Caralho. Senhor Spock. Ai, e aí ele não pôde porque ele se complicou no trabalho com o Star Trek Parte 4, que é a Volta pra Casa, né? O cara deve tá felizão, né? Imagina, tá muito orgulhoso dessa decisão, né? Tá orgulhoso pra caralho, hein, orelhudo? Tá feliz em casa, olha, coçando. O segundo grande acerto viria com um filme chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, em 1988. Cara, esse filme tem gente que não gosta. Eu sou cara, muito sou fã. Eu também, cara. Eu acho sensacional. Sou fã, que bom, a gente não vai brigar sobre isso. Sou fã, não, não vamos brigar. É que é o primeiro grande exercício super bem sucedido de animação interagindo com... Hoje a gente faz até no Furam TV, pra você ver como ficou fácil. Mas naquela época... Era uma coisa... Foi a primeira... Foi uma coisa bombástica. Eu lembro que meu pai queria me levar. Já tinha sido feito, na verdade, em Mary Poppins, né? Na década de 60. Ah, mas era só que era um trecho... Não, era bem feito pra caralho. Assim, você acha? É, cara. É muito mas legal. Mas não tem uma interação o tempo todo, duas então, horas... Então, exatamente. É um trecho do filme apenas, sabe? Que tem os pinguins e tal. É, pela primeira vez, o Roger Rabbit fez com um nível de... qualidade que você não consegue diferenciar as coisas na tela, impressionante. Peraí, se você assistir recentemente... Eu não sei, faz tempo que eu não assisto. Não, eu vi trechos no YouTube, assim, tava pesquisando pro Robert Zemeckis, vi trechos no YouTube do Roger Rabbit, dá pra perceber e tal, hoje em dia você fala, que coisa aqui, né? Mas, assim, ainda assim, ele não é tosco, sabe? Você vê que é uma coisa até justo feita que mais seja simples. Tosco. Ele não deixa os efeitos especiais atrapalharem no ritmo do filme, que é o que acontece em muito filme com efeito especial ruim, sabe? Uhum. Que você assiste filme com efeito ruim e aí te trava aquela coisa. Eu tenho até um pouco disso com Exterminador do Futuro 1, sabe? A última cena que eles estão brigando ali, que você vê aquele stop motion super truncado, aquilo me incomoda. Você fala, cara. Por quê? Porque o cara tinha uma cena de ação que ficou xoxa. Ou, sei lá, Star Wars, os primeiros. Pô, você vê aquela batalha de sabre de luz? Assim, mas é melhor do que ver a reedição, né, do George Lucas depois de mexer no filme e cagar e modernizar. Não, mas pera aí, tô falando da cena. Tipo, você assiste aquela cena, não tem emoção, cara. Você vê um encarando o outro ali... Mas eu acho que talvez a gente tenha... É que você tá mal acostumado, né? Bom, sei lá, isso é uma questão do outro podcast. O fato é que o filme, o Roger Rabbit fez muito sucesso, rendeu... Mais de 300 milhões de dólares, ele custou 70 milhões, orçamento um pouco maior. Com o Super Mario Bros, né? Com o Bob Hoskins no, fazendo o Ed Valiant. Fazendo o protagonista. E o Christopher Lloyd, que tinha feito o Dr. Brown no De Volta para o Futuro. E aí voltou fazendo o Juiz Doom, né? Personagem que ameaçador, é um vilãozão. O filme é uma grande homenagem ao cinema noir e às animações, né? Pela primeira vez na história, um filme reunia personagens da Disney e da Warner, né? Tipo Pernalonga e Mickey Mouse. E aí, pra isso acontecer... tiveram que fazer um acordo. E o acordo foi o seguinte: o Pernalonga teria que ter o mesmo tempo de cena que o Mickey Mouse. Então, se você assiste o filme, o Roger Rabbit, o Mickey Mouse e o Pernalonga sempre aparecem juntos em cena. Eles nunca estão separados. Sempre estão juntos. Porque foi um acordo entre a Warner e a Disney para eles terem o mesmo tempo de exposição. Caralho, que bizarro. Vale o filme só por causa disso. Não tinha me ligado. Pô, peguem o cronômetro. Bom, e agora, Priscila, isso é para você. Vamos ver se você está em sintonia. Bela lembrança, Léo. Enfim, é um filme divertidíssimo. Quase esteve nas mãos de Terry Gilliam, olha só. Seria curioso, né, cara? Como é que, apesar de gostar muito da versão com o Robert Zemeckis, realmente seria interessante. O papel do Ed Valiant ficou na mão do Bob Hoskins. Eu acho que o melhor trabalho do cara, né? Até porque é o único relevante, além do Mario Bros. Mas enfim. Alguns nomes que foram cotados chegaram a negociar ou recusaram o papel. Robert Redford, Harrison Ford, Sylvester Stallone, caralho, Jack Nicholson, que eu acho que daria um ótimo Ed Valiant, olha, ficaria legal. Bill Murray, que eu também que acho que ficaria muito legal, e o Ed Harris. E o caso mais bizarro... Eu não aceitaria fazer esse filme, eu sou a décima opção. Imagina, não, tem mais uma ainda. O Chevy Chase quase assinou, ele era a opção que os caras queriam, de que é o Chevy Chase pra fazer isso. Só que ele ficou preocupado com a imagem de que ele tem com o público de filmes família e não queria fazer um filme que pudesse de alguma forma agredir. É completamente família, dá pra cara. Entender, cara, e o cara recusou com esse argumento, sendo que em Férias Frustradas tem gente pagando peitinho, puta que pariu. E o Roger Rabbit não é filme família? É uma putaria, tem várias putariazinhas. E aí, aonde está Chevy Chase hoje em dia? Eu pergunto, aonde está Chevy Chase hoje em dia? No ostracismo. Como se o Mario Bros também tivesse benzão, né, na fita? Nunca mais a gente ouviu falar do benzão. Não, Chevy, você se fudeu, mas porra, não é por causa disso também, né? Você lembra mais do Chevy Chase do que do Mario Bros. Muito bem, em 1989 viria a terceira parte do quarteto brilhante de filmes dirigidos por Robert Zemeckis. E esse filme se chama De Volta para o Futuro, parte 2. O Robert Zemeckis trouxe de volta toda a equipe original, com alguns reforços. A Elizabeth Shue passou a ser a senhora McFly, não era ela no primeiro filme, também não sabia disso. Ela só entrou no segundo. E o Elijah Wood faz uma ponta em sua estreia no cinema como... É sério isso? Frodo? É sério, cara. Sim, Frodo. Frodo. Ele é descrito no IMDb como videogame boy. É só lembrando, a trama do 2 qual que é? Que ele vai pro futuro mesmo, a trama mesmo, do 2, né? Ele vai pro futuro. O Doc Brown volta o Doc Brown vai até o futuro, aí ele volta pra falar que a família dele tá toda em frangalhos, que ele foi preso, o filho dele foi preso. Uma história dessa. Tudo, assim. E aí ele vai lá pra consertar tudo isso, contradizendo toda o que o Doc Brown sempre falou pra não mexer na linha temporal, não, mas no vai criar um paradoxo. Mas no próprio primeiro filme, no começo do filme, assim, ele é baleado, né? O Doc Brown é baleado. Sim. E é nessa que o Matt pega o carro e volta pro passado. É, com a ideia de avisar o Doc Brown. E no final do filme, ele já tá com colete. Aham. Uh-huh. Porque ele já alterou o futuro. Deixou a carta lá pra ele. Isso morre no... Mas o filme 1 termina com o Michael J. Fox voltando pra 55, né? Acaba assim. Sim. Isso que aí que ele manda ele pro futuro, o Doc Brown manda o Michael J. Fox pro futuro em 85, né? Futuro, entre aspas. E aí, quando ele vai, ele aparece correndo por trás na rua, né? O Marty volta de novo e o Doc Brown fica... Ai, você voltou, não sei o quê. Enfim, aí no 2 eles vão pro futuro e aí o Marty compra, né, um livro, um almanaque de esportes, que tem todos os resultados dos jogos de 55 até, sei lá, vai pedrar, 2000 e não sei quanto. E o Biff, que é o grande vilão do filme, da série toda, né, rouba esse almanaque e aí fica milionário. Então quando o Marty volta pra 85... O futuro é um futuro alternativo, onde o pai dele foi morto pelo Biff, a mãe dele é casada com o Biff, e o Biff é tipo um multimilionário numa terra meio Mad Max, assim, um futuro totalmente bizarro. É genial. E a mãe dele toda siliconada, né? Com plásticas e tal. Tipo uma peruona. Esse não tinha nenhum problema com a mãe, né? O protagonista ia comer a mãe no primeiro, né? Se desse mole, né? Cara, no esse segundo, cara precisa vilão, fazer terapia. Esse cara até complicado, esse cara foi adotado, só realmente. Pode ter sido isso. Realmente complicado. Não. Bom, o De Volta para o Futuro 2 custou um pouco mais que o primeiro, custou 40 milhões, o primeiro custou 18, e rendeu um pouquinho menos, rendeu um pouco mais de 300 milhões. Cara, ainda que ainda assim, é um ótimo resultado. O filme tem um foco um pouquinho mais pesado em efeitos especiais, ainda assim bastante sutil. Tem uma coisa que é o meu objeto de desejo até hoje, que até hoje não fabricaram, que é a porra do skate que flutua. Puta que pariu, caralho, né, velho? Aquilo, eu aprenderia a andar de skate só por causa daquela merda, velho. Cara, eu andava de skate até eu quebrar meu ombro. Ó, fica aí pra grande estrela. A sugestão de brinquedo. Exatamente. No mínimo 3 compradores aqui em potencial que não se importariam com o preço. O meu sonho mesmo era o anel do Lanterna Verde, mas enfim. Até porque com eles poderia fazer um skate. É, exatamente. Eu emprestava pra vocês. Gastava uma grana só. Muito bem. De Volta para o Futuro 2 termina de um modo bastante peculiar e bacana, que deixou a molecada com água na boca, salivando no cinema, tipo eu, que foi o trailer de Volta para o Futuro Parte 3, que, né, você acaba o filme, se passa no futuro, o 2 termina, antes dos créditos, o trailer da Parte 3, aí você fala, puta que pariu, e a hora que você vê ainda por cima cenas de Velho Oeste, você fala, mano, que porra é essa, uma porra de uma locomotiva que viaja no tempo, fala, meu Deus do céu. Não, a locomotiva não mostraram nesse trailer, cara. Ah, é a grande surpresa do terceiro filme, é a locomotiva. Enfim, foi essa locomotiva. O fato é que o trailer deu água na boca, eu vi no cinema a parte 2 e a parte 3 também. Fiquei maluco. Os dois filmes foram filmados ao mesmo tempo. Outra atitude pioneira de Robert Zemeckis aí, que depois viria a ser repetida em Matrix, em De Volta ao Senhor dos Anéis, Kill Bill. Enfim, em 90, no ano seguinte... chega ao cinema De Volta para o Futuro Parte 3, apontado por muitos como o exemplar mais fraco da franquia. Talvez, cara, realmente seja, mas, cara, é um desnível de meio ponto ali, né, cara? Não, acho que se complementa, fecha bem a história. Desvia um pouco o foco pro Dr. Brown, né? Tira um pouco o foco da família. O próprio Robert Zemeckis diz isso, que a família do Marty McFly já tinha sido muito explorada no 1 e no 2, que seria sentido voltar a explorar essa família no 3, então o foco passa a ser o Dr. Brown e a sua namorada lá. Cara, e tem piadas muito boas, velho. Na hora que o Biff, né, o descendente do Biff, manda o McFly dançar, porque ele tá tirando no pé do cara, ele faz um moonwalker. É demais. E o cara fica mó confuso, assim, tipo, ele tá andando pra frente, pra trás. Imagina um maluco do Velho Oeste vendo um cara fazer moonwalker, deve ser foda, cara. E o nome dele também ali era Clint Eastwood. E depois do desfiladeiro lá, onde ele teria morrido, entre aspas, passa a ser o desfiladeiro Eastwood, né? É demais, cara. Não, tem até um... Cara, esse easter egg é muito sutil, assim. Que eles estão numa festa, e aí o Marty pega um prato, joga no Biff, que o Biff ia atirar no Dr. Brown. E aí quando ele pega de volta o prato, assim, tá escrito Frisbee. Que era a marca só do Ferreiro que fez o prato que ele jogou, tá ligado? O filme é uma grande... O Zemeckis sempre apontou o filme como uma homenagem ao cinema de western, que ele é muito fã. E é realmente um filme de western em vários momentos, com direito a duelo de pessoas no meio do vilarejo, enfim. Aquelas coisas de intimidação, né? Eu estou com uma sniper e posso acertar a pulga do seu cachorro a 300 metros! E o Dr. Brown, ele volta pro Velho Oeste pra... Sei lá, porque ele foi pra lá, não lembro mais. Lá ele conhece essa mulher, ele se apaixona, ele passa a querer viver lá. E o McFly descobre isso em 85, descobre num jornal antigo que o Dr. Brown ia ser morto, que foi morto por um cara, né? Por um bandidão, por acaso, é o Biff. É o Biff. E aí ele volta lá pra 1885 pra salvar o Dr. Brown, enfim. É um grande filme, é o que eu menos gosto da franquia, mas ainda assim eu gosto pra caralho. Cara, é muito bom, velho. Tá aí uma sugestão, eu não sei se tem essa de melhor ou pior quando você faz uma trilogia já completa, entendeu? Sei lá, faz parte da parada, entendeu? Tá aí uma sugestão de uma festa que eu iria passar os 3 De Volta pro Futuro em seguida. Que festa animada, não? Eu acho maneiro. Bom, cara, eu já fiz essa... Já fez? Um, dois, três... We'll be right back. bem. E aí chegaram os anos 90. Em 92 o Robert Zemeckis colocou nos cinemas um filme chamado A Morte Lhe Cai Bem, escrito pelo David Koepp, que hoje é um dos escritores, um dos roteiristas mais badalados. Escreveu o filme de Indiana Jones mais recente, escreveu Guerra dos Mundos, que é uma porcaria. Escreveu o Homem-Aranha, o Quarto do Pânico, Jurassic Park, Missão Impossível e o recente Anjos e Demônios, né, baseado na obra do Dan Brown. E o filme tem no elenco a Meryl Streep, Bruce Willis, a Goldie Hawn e a Isabella Rossellini. Sim, maravilhosa, né? Incrível. Tem a Meryl Streep do filme? Com o pescoço virado pra trás, ali. Magnífico esse efeito. O filme é sobre uma feiticeira que dá uma poção pra duas mulheres se tornarem mais jovens, e aí como consequência elas ficam imortais e passam a duelar pelo Bruce Willis, né? E aí as duas brigam por causa do cara, só que elas se batem de maneira bastante agressiva, do tipo... Uma delas fica com um buraco na barriga. O pescoço virado pra trás, algumas coisas... É um filme divertido, tem um humor negro, tem um tom meio... um pouco meio Tim Burton, né? Uma pegada meio que tava muito em voga no começo da década de 90, assim. E enfim... Ele é meio contemporâneo ao Beetlejuice, né? Mais contemporâneo, na verdade, ao Edward Mãos de Tesoura do que ao Beetlejuice. O Beetlejuice é de 88, se não me engano. O Edward, 92, 91. Enfim, é o tipo de filme... O Robert Zemeckis, às vezes, faz isso. Ele se enquadra um pouco no tom que tá rolando na época, assim. Às vezes, isso dá muito certo, como o cinema adolescente com o De Volta para o Futuro, porque ele se enquadrou a uma coisa que estava rolando na época, mas fez de uma maneira brilhante. Com A Morte Lhe Cai Bem, eu acho que já não dá tão certo assim. Mas ainda assim, é um filme que tem os seus momentos, divertidinho. Mas se você for reassistir, aí, cara, nesse filme os efeitos, apesar de ser um filme mais novo, nesse filme os efeitos aí cagam pra caralho, cara. É tudo animatrônico, né? Não tem CG. Assim, quer dizer, até tem, né? Porque nessa época tem Exterminador do Futuro 2, CG, que já é maravilhoso. Mas, cara, tem uma cena da que as duas noivas lá rolam por uma escada e caem, e que elas se desmontam, cara, num boneco muito visível, cara. Muito, tipo... Era digno de Hermes e Renato aquele efeito, cara. É toscaço, assim. Engraçado, né? Pois é. O filme até que fez um certo sucessinho, assim, porque ele custou 55 milhões e rendeu pelo mundo 149 milhões de dólares, sendo 58 nos Estados Unidos. Isso é pouco para os padrões norte-americanos. O filme se pagou por muito pouco no mercado doméstico e aí isso acaba importando para os estúdios e tal. É considerado um fracasso. Em 94, talvez o grande êxito de crítica de Robert Zemeckis, um filme muito bom, mas ainda assim eu não acho que mereça esse status. No mesmo ano teve um filme muito melhor, que merecia ganhar o Oscar muito mais do que Forrest Gump, que é Pulp Fiction. É óbvio, estou falando de Forrest Gump, de 94. O que você acha do Forrest Gump? Há controvérsias, cara. Forrest Gump é sensacional. Eu acho legal. Filmaço. Eu acho que como roteiro também é inventivo pra caralho. Foi chupado pelo Benjamin Button. Todo mundo fala pra mim. É o mesmo cara que escreveu o roteiro, que é o Eric Roth. Ah, então eu não preciso... É sério que é o mesmo cara? Mesmo cara. Que merda. Hein? Ele escreveu também o roteiro do Informante, do Ellie, com o Will Smith, a história do Muhammad Ali, o Munique, o Bom Pastor... E o Lucky You, que em português é Sorte no Amor, talvez, que é um filme do Curtis Hanson. Mas, cara, o Forrest Gump, velho, ele é um filme, assim... Bom, de novo, eu puxando o saco, né, pra trilha sonora. Mas trilha sonora, ele atravessa uma época, assim, cara, com é um painel, né? Muito marcantes. A ideia do filme é ser isso, né, cara? É um painel da história recente norte-americana. Exatamente. Colocando esse cara, esse... Maluco. Tem duas coisas. No mundo real, né, cara? Porque ele... já lutou na guerra. Tem duas coisas que me incomodam. Tipo, duas coisas me incomodam em Forrest Gump. O Homer Simpson é assim, né? Já foi pro espaço. Já fez de tudo, cara. Tem um episódio muito bom, que aquele cara que trabalha com ele, que odeia ele, vai na casa dele e... O Grimes. Começa a ver as fotos. Você já foi pro espaço, cara. O melhor é o comentário do Homer. Você não? Pode crer, é isso mesmo. Enfim, tem duas coisas que me incomodam um pouco em Forrest Gump. Primeiro é a semelhança com dois filmes que eu acho geniais, que é Zelig, do Woody Allen, e Muito Além do Jardim, que é o filme com o Peter Sellers. Se vocês não assistiram, vocês assistiram os dois filmes? Nenhum dos dois. Cara, ambos são geniais. Do filme do Peter Sellers, Muito Além do Jardim, o Robert Zemeckis puxou esse personagem que tá no limite entre a normalidade e o retardo mental como patológico de verdade, né? Ele é. Cara, não, ele é burro. Não, ele só não é patológico, sei lá. É, só que aí, pelo menos, ele se limpa, caralho, tá ligado? Sabe, ele tem um mínimo. E é mais ou menos como o Peter Sellers em Muito Além do Jardim. Ele também... Ele come com a própria mão, é um né? É um personagem que transita nessa linha e que acaba, né, às vezes nessa linha entre a normalidade e a anormalidade que está a genialidade. Então, eu acho que isso me incomoda um pouco. E o Zelig é um personagem do filme de Woody Allen, que é um pseudo-documentário, um falso documentário com um cara que acaba se tornando um ídolo por conta de uma patologia que ele tem. Enfim, se você assistiu isso, vocês vão entender. Quem já viu sabe o que eu tô falando. Quem não viu, procure e assista. Zelig e Muito Além do Jardim, dois filmaços. Isso me incomoda, número um. Número dois. O filme que ganhou de Pulp Fiction no Oscar, na minha opinião, Pulp Fiction é disparado. Não, melhor do que Forrest Gump. Melhor. Ah, cara, não sei, velho. Olha, não, eu adoro Pulp Fiction. Não tem como, mas... Tudo bem, isso é gosto pessoal também de cada um. Fala aí, você tava falando sobre... Não, então, ele tem aquela coisa assim do sonho americano por um acaso. É. Né? Ele, por exemplo, compra ações da Apple achando que tá investindo em maçãs. Sabe? Ah, é uma fruta legal, sabe? Ah, eu comprei ali e tal. Não lembrava disso. Ou, por exemplo, ele vai lá e só porque ele não sabia interpretar, não tinha feito curso de marinheiro nem nada, não sabia interpretar alerta de furacão, ele ficou com o barco enquanto rolou o furacão e o furacão, tipo, jogou os barcos na costa. E aí ele foi o único barco a pescar camarão num lugar, sendo que ele não tinha a menor perícia pra aquilo. Mas eu queria botar em debate. Eu não acho que ele seja exatamente retardado, assim. Ele só corre. Seja muito burro. Não, eu acho... Tem uma... Ele é burro. Ele é burro, mas não é retardado. Ele, mais do que burro, eu acho que ele é ingênuo. Existe uma ingenuidade, existe uma preguiça mental. Lógico que tem problemas cognitivos ali fortes, mas o personagem te ganha. Não é porque é um burro sortudo, é porque é um ingênuo extremamente carismático. Sim, porque ele tá em todas as situações completamente mas desarmado. Que essa ingenuidade é uma coisa que é inerente à personalidade dele pelo fato dele ser um cara limitado intelectualmente, assim. Né? É, essa limitação intelectual... My name is Forrest Gump. Pra quem vê de fora e vê como... Ingenuidade. Ah, mais ou menos não. Mas se ele quisesse... Ele podia ser rancoroso, ele podia ser agressivo, tem todo... Sim, mas se ele quisesse, sei lá, fazer um mestrado em física quântica, ele não conseguiria fazer isso, sabe? Ah, cara, Mas nem o que eu ia dizer, se ele quisesse ser diferente, ele não seria diferente, não é que ele escolheu ser ingênuo. Ele tem limitações e a ingenuidade é o que transparece pra gente. É, mas eu acho que o mágico desse personagem é a ingenuidade, muito mais do que a... É um ótimo personagem. O Tom Hanks tá maravilhoso no papel, é um filme divertidíssimo de assistido, tipo, todo mundo se emociona, tem momentos engraçados, momentos de ação, momentos dramáticos. E o que eu acho fantástico são histórias dentro de outras histórias, né? Você tem uma sucessão de curtas ali dentro, que são demais. E é um risco, né, cara? Esse tipo de filme episódico, né, de coisas, de pequenos esquetes quase, né, cara? É, exatamente. A chance disso dar errado, da costura da coisa ficar frouxa, é muito fácil, né? E o Forrest Gump não acontece isso, cara. Até porque ele é um contador de histórias, né? O filme é genial. É genial. Não é melhor que o Pixar, mas é genial. Fez sucesso estrondoso, ele custou só 55 milhões, que é um baixo custo pro filme. Na verdade, e rendeu mais de 600 milhões de dólares pelo mundo, 329 só nos Estados Unidos. Então, não sei se é um orçamento tão baixo pra um filme que não é ficção, que não tem a premissa de ter efeitos. Ele chamou atenção, ele ganhou o Oscar, efeitos especiais, e tem efeitos... Mas por quê? Pelo cara sem a perna lá? Não, é por isso, pelos momentos que ele insere o Forrest em imagens históricas, passado, com que é Kennedy. Ah, tá. Tem verdade, a bolinha de ping-pong, que é digital, sabia? A bolinha de ping-pong é digital. Velho, aquilo ali, cara, em curso de After Effects, a primeira coisa que você faz é fazer isso. esse não dá pra... pra oscarizar. Vamos às curiosidades? Opa, por favor. Atores que foram cotados para o papel de Forrest Gump, o Bill Murray. E mais uma vez, a escolha inicial, sabe quem era? Chevy Chase. Ai, e ele, cara, mais uma vez, disse não. Que bom, cara, que bom, velho, que bom. Ah, cara, mas esse é legal, o Chevy Chase. Eu adoro o Chevy Chase. Não, cara, mas Tom Hanks ali é insubstituível, cara. Assim, não tem como. E não sabe quem também quase dirigiu Forrest Gump, mais uma vez? Steven Spielberg? Terry Gilliam, olha! Assim como o Roger Rabbit, Terry Gilliam foi cotado, mas recusou. Ou de outra volta também, é mais um ator que É, foi cotado, mas também não quis fazer o senhor Forrest Gump. Aí sim, graças a Deus, né? Até porque ele foi fazer Pulp Fiction, né? Fazer Pulp Fiction, que é muito melhor. Enfim, a Warner, ela tinha os direitos do roteiro do filme, que é um livro, né? Ela tinha os direitos do roteiro do filme. Em 88, ela desistiu do roteiro, porque achou o projeto muito parecido com o Rayman. Aquele filme com o Bruce Willis, com o Tom Cruise. Cara, aí não tem... Só pelo fato de ter um autista, né? E o Dustin Hoffman falando do autista. E aí ela, ela trocou os direitos. Ele é um burro e gênio ao mesmo tempo. Isso tem até um nome técnico, que autista. É o savante. Ele é um savante. Mas o Tom Hanks, né, o Forrest Gump, não é um savante. Ele só é burro e pronto. Tá no lugar certo, na hora certa. E aí a Warner trocou os direitos do Forrest Gump pelo direito de um filme chamado Executive Decision, que é Momento Crítico, que tem no elenco, sabe quem, Álvaro Campos? Quem? Kurt Russell. Ah, então foi uma troca muito bem filme, feita. Que é o Kurt Russell e o Steven Seagal. E o eu Steven lembro. Seagal morre, nossa, tipo, com 20 minutos de filme. É, cara, que uma jogada de marketing escrota, eu fiquei puto pra caralho. Ele morre assim, tipo, chega, caralho, é o cômodo de rabo de cavalo. Pum, aí de repente ele morre. E aí você, acabou, tipo, e é tudo pra ser, Russell. Tipo, esses, os mercenários que o Stallone tá fazendo aí com o esse é um bagulho desse, os caras matam o Steven Seagal no... Que é um filme meia boca, é divertidinho, mas é meia boca, e aí, ou seja, Forrest Gump é muito melhor, né? E os caras trocaram os direitos. O Forrest Gump foi um sucesso absoluto, não só de bilheteria, quanto de crítica. Ganhou o Oscar de melhor ator, diretor, efeitos especiais, edição e melhor filme. Ah, e melhor roteiro também. Enfim. E a Premiere elegeu recentemente Forrest Gump como um dos 20 filmes mais superestimados, overrated, de todos os tempos. Superestimados? Juntamente com o Mágico de Oz e O Vento Levou. É, quem mais é na lista dos caras? É, o Balconista, vários filmaços, assim. É legal, é divertido. Quem que não tá nessa lista deles? Titanic não tá nessa lista deles? Titanic não tá. Mas é que, cara... Que curioso, né? É a típica lista que é feita, basicamente, pra você dar risada e se divertir. Bom, ok. E aí depois ele fez um filme que aí esse eu gosto pra caramba, porque é um tema que me agrada demais, que é Extraterrestres, um filme chamado Contato, de 97, baseado num livro do Carl Sagan, e o Carl Sagan chegou a colaborar no roteiro, o que é uma honra gigantesca, demais, hein? Só que ele morreu um pouquinho antes do filme ser lançado, né? Uma pena. O filme tinha no elenco a Jodie Foster e o Matthew McConaughey. É nesse filme que os ETs viram a perna ao contrário, assim, que eles têm um joelho pra trás. É legal, é bom esse filme. É muito bom, cara, e ele tem todo um subtexto real, porque primeiro que o Carl Sagan é também um cientista, do caralho, também. Um cara foda, e segundo que ele é baseado naquele projeto 7, né? Que é... Que fica procurando sinais de comunicação. Você pode ir lá... Foi muito famoso no começo dos anos 2000. Você ia lá, baixava um screensaver do Projeto 7. E aí, puta, eu baixei na hora e ficava, velho, o bagulho ligado o dia inteiro, torcendo, velho, dedo cruzado. Eu vou descobrir. Eu era fissurado por ET, velho. Puta que pariu. Eu ainda gosto muito do tema. Esse protetor de tela tem aquele botão vermelho, assim, caso você ouça alguma coisa, clique aqui ou não. Porque eu ia disparar direto, só pra ver se vai vir a... Desce o FBI na sua casa. SWAT. Você não viu nada. Você não viu nada. É um filme... meio num clima 2001, do lance, né, ficção científica mais cabeça, mas não é tão hermético quanto 2001, ele é um pouquinho mais fácil de entender. Uhum. Ah, 2001 também é um filme superestimado, segundo a Premiere. E eu concordo com esse pouco. Eu concordo. Eu também. É, ele custou 90 milhões, rendeu 171 pelo mundo, que foi uma quantia considerável aí pra uma ficção científica dita cabeça. E algumas curiosidades pra ele, que o Peter Jackson trabalhou como... consultor de efeitos especiais, meio que num pagamento, porque o Robert Zemeckis ajudou o Peter Jackson com Os Espíritos. Ele foi produtor executivo, né, de Os Espíritos. E pra fechar o papo sobre Contato, o diretor que poderia ficar aí no lugar de Robert Zemeckis, quase fechou com o estúdio, foi o George Miller, de Mad Max, né? E aí ele acabou pulando fora no último instante. Porque assim, a produtora, que eu lembro, a Warner queria que Robert Zemeckis dirigisse o filme. Mas os direitos estavam na mão do George Miller. E aí, pra convencer o George Miller a não dirigir, quanta moral pro senhor George Miller. O que fizeram? Ó, faz o seguinte, a gente te dá os direitos do Mad Max 2 e do Mad Max 3 em troca de você nos dar os direitos aí de a gente filmar o contato com o diretor. E aí ele topou e foi o que ele fez. Ah, ficou bom, né? Cada um no seu papel, cara. Mad Max legal. Saíram bons filmes. Quer dizer, bom filme. Não, o 2 é legal também. Um bom filme. Não, o 2 eu acho legal. O 2 já tem a Tina Turner? Não, o 3 tem a Tina Turner, ele fode tudo. É, ah, é maneiro. Que isso, cara. Não, é maneiro, é maneiro. É maneiro no sentido... Primeiro, é, segundo ou terceiro? É no terceiro. Ah, é demais, essa música é demais. Mas o filme é... Take me home. Seria demais. Um momento de cantoria no programa não é o Furacão. Não, mas é demais esse filme. Eu lembro do Mad Max com essa música. É legal mesmo, é legal. Isso é, do velho. Primeiro que ele sai atropelando e matando todo mundo, mas essa música é o Mad Max. O 2 eu acho mais legal, na minha opinião. O 2 eu acho legal pro caralho. Chegamos aos anos 2000, Robert Zemeckis entregou, o primeiro filme que ele fez, que ele entregou nos anos 2000, um filme chamado Revelação, com o grande Harrison Ford e a, até então, estonteante Michelle Pfeiffer. O Álvaro tem uma teoria sobre esse eu filme? Eu tenho uma teoria, que é o último filme em que a Michelle Pfeiffer consegue pagar de mega ultra gata. É, né? Depois você vê que ela tá velhinha. Porque a Michelle Pfeiffer, pra mim, foi a mulher mais gata de todos os tempos no cinema que eu vi, assim. A Michelle Pfeiffer, como mulher gata... Ela foi a mulher gata, né? É bizarro, né? É bizarro. Pra mim, é... Assim, meu coração foi fisgado na minha adolescência, né? Sempre temos referências sexuais. Adolescência, isso faz 10 anos, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Não posso revelar isso. Mas a minha adolescência foi tomada por Sharon Stone. Mas assim, o respeito mora, assim, de caralho, que mulher gata era a Michelle Pfeiffer. Sharon Stone pra comer, Michelle Pfeiffer pra casar. Mais ou menos isso, né? Vocês estão falando ao mesmo tempo, não tem nada contra. Vamos lá. O Revelação é mais um filme que ele faz ali, seguindo uma onda em voga no momento. Então, no caso, comecinho dos anos 2000, o cinema de horror oriental começava a surgir como uma força importante aí, né, no cinema de forma geral. Sim. Então você teve ali o Ringo e o Ringo 2 lá, que depois viria a ser o Chamado, que é 98, 99. Você tem o Sexto Sentido em 99, então esse suspense sobrenatural de fantasma estava muito em voga. E o Robert Zemeckis resolveu fazer o seu por dois motivos. Primeiro, para tirar uma casquinha desse filão. E segundo, para aproveitar o tempo livre. Porque ele esperava, ele filmou o Revelação enquanto o Tom Hanks perdia peso para acabar de filmar o Náufrago. Então ele filmou primeiro o Tom Hanks em Náufrago gordinho. E aí depois deu uma pausa, filmou o Revelação enquanto o Tom Hanks fechava a boca. E aí contraía a AIDS, depois, né? Gravava a Filadélfia. Exatamente, Enfim, é óbvio que você ter Harrison Ford e Michelle Pfeiffer naquela época ainda era garantia de boa bilheteria. O filme rendeu quase 300 milhões pelo mundo, custou 100 milhões, ou seja, a famosa matemática aí de multiplica por 3, se deu, tá pago. Beleza, então né? Foi mais ou menos isso. É um filme que eu acho meio broxante, assim, meio meia boca. Eu vi no cinema, pra ser sincero, eu não lembro muita coisa não, cara. Eu vi, mas... Não me marcou. Quando você não lembra muito, quer dizer que... Quer dizer que não foi grande coisa. É o famoso Carquenota, né? Mas ele teria outro filme com Carquenota pra colocar no CM2000, que é Náufrago. Ah, vai se fuder. Ah, cara, que filme. Não, esse não, sim não, é overrated, cara. Tem seu valor, tem seu valor. Não, eu tô falando que é um filme ruim. Cara, é o melhor comercial da FedEx que eu já vi, beleza, cara. Então tudo bem. Aí, a gente pode eleger aqui o melhor comercial da Javaiana, o melhor comercial da Coca-Cola... Vai comercial do podcast de cinema e pode fazer. Agora, não, mas, como cinema, cara, eu acho. Não, cara, eu acho muito bom. Eu me sentia sozinho, às vezes, mesmo na sala de cinema, com um monte de gente. Eu sentia solidão nesse filme. Aí você comprou uma Spalding, levou pra casa. Cara, né, eu chorei pelo Wilson, velho. Naquela cena que o Wilson tá indo embora, tá sendo levado pela correnteza. Cara, eu tava preocupado com o Wilson, velho. Eu chorei ali, mano. Você pode comprar o seu próprio Wilson, sabia? Não. Ah, eu tenho. Na minha mesa, eu tenho uma miniatura do Wilson. Na caixinha da FedEx e tudo mais, né? Na mesa de trabalho ali. Que legal. Você não fala isso a bola original, cara, o Wilson original foi leiloado. Um dos Wilson, uma das bolas. Não foi só uma, obviamente. Ah, sim. Tem que usar vários dublês, né? Exatamente, pra cenas perigosas e tal. Foi leiloada por pouco mais de 18 mil dólares, olha só. Enfim, cara, eu acho... O Náufrago fez um baita sucesso. Ele custou 90 milhões, rendeu 429 milhões de dólares pelo mundo, que é uma grana preta. Robert Zemeckis, mais uma vez, sentando num produto de extremo valor. Não me entenda mal. Comercial. Né? Comercial. É... Até que nessa era, nessa, se eu não estou enganado, que aí é 2000, né? 2000. É como começa a se ter as verdadeiras verbas de marketing para divulgação dos filmes, né? Uh-huh. Porque antes essa divulgação... Será que foi paga pela FedEx essa? Ah, ou é, não. É, será? E a Wilson, será que pagou alguma coisa? isso é bem incômodo. Por outro lado... Mas, cara, por que é incômodo? Porque é pertinente na história. Então, isso que eu ia falar. Eu não gosto muito, eu não gosto de merchan e tal, essas coisas. Mas, compre balas juquinhas. É, mas, então, só que nesse caso, é pertinente. É um filme de... tem seus momentos. Tem uma cena que eu acho muita aflição, que é ele arrancando o próprio dente com uma pedra. Eu odeio aquilo porque eu tenho agonia de dente. Mas, mas cara, tá aí um bom motivo pra você gostar dessa cena. Porque se ela te fez se lembrar da sua agonia de dente... Não, eu tô lembrando como uma boa cena. Não tô falando que ela é ruim. É um filme que tem... o seu mérito, mas eu acho ele foi pintado como uma grande obra e eu daria no máximo uma nota 6 pra eles. Ah, não, cara. Eu acho muito bom esse filme. Acho que vale. Não acho que seja. Eu discordo de vocês, inclusive, da última cena. Do pacote. Tá? Da última cena, sim. É, dele entregar o pacote. Acho que faz sentido na história. Eu acho que faz, cara. É missão cumprida, assim. É o que ele se agarrou. Da mesma forma que ele se agarrou no Wilson como um companheiro na ilha. Eles se agarram naquele pacote pra sair da ilha. Sei lá, pode Entendeu? Ser. É. Não convenceu? Não foi... Não, não mas eu entendo que as pessoas gostam. Mas não, cara. Você não tá aqui defendendo também o Crepúsculo, né? Você tá defendendo um filme que... Adoro esse filme, Prepúcio. Como você... Prepúcio? Prepúcio é lindo esse filme, eu gosto. O cinema judeu realmente é muito... Botando a cabeça pra fora da lama, que é o cinema, né? Prepúcio. Depois de Náufrago, 2004, ele coloca no mercado o Expresso Polar, mais uma vez com o Tom Hanks. Isso aí, eu já acho fraquinho. Eu também, mas eu não acho... Muito fraquinho. Foi um filme caríssimo, ele custou 165 milhões de dólares e rendeu 304. Se fizer contido 3 aí, com ele não rola. O fato é que ele é pioneiro porque é o primeiro filme a ser feito inteiramente com essa técnica de captura de movimento que gerou o Smeagol, que gerou aquele elfo mal feito do Harry Potter. O quê? O Expresso Polar gerou o Smeagol? Não. A mesma técnica de captura de movimento que foi usada para fazer o Smeagol, que foi usada para fazer o elfo bizarro do Harry Potter e foi usada para fazer agora o Expresso Polar e Beowulf depois, enfim. Mas o Expresso Polar é uma história de Natal e... com tudo que ela tem de bom e tem de ruim, assim, né? É piegas pra caralho, pro outro lado também não dá pra muito não ser. É que a gente não tem mais 10 anos, né? Exatamente. Ou 6 pra acreditar em Papai Noel e... Eu não sei, e incomoda também porque os bonecos, né, os personagens, o Tom Hanks no filme, ele tem um olhar... todos os personagens vão olhar meio vidrado, uma coisa meio manequim, né? Que não passa veracidade. Depois com o Beowulf você já vê uma evolução da técnica. Isso ainda... são limitações tecnológicas e acho que... Mas ainda assim, mesmo o Beowulf, cara, eu não aprovo muito essa técnica aí como um todo, assim. Eu também achei que não convenceu, sabe? Eu gosto do Beowulf, mas a gente já falou dele. Eu gosto, Expresso Polar. E aí... É que você tem que encarar como animação, né? Você não encara como... Como um filme, action, exatamente. Né? Você não espera... Quando assisto isso, eu espero disso que um filme de animação me daria. Não espero live action. Mas, cara, eu uma grande atuação. Não, de eu prefiro uma animação, né? Obviamente que aí eu vou estar de novo falando da Pixar, né, que você não gosta. Tá bom, não vou falar da Pixar, vou falar da DreamWorks. Eu prefiro uma animação, tipo Shrek, que você tem um personagem, aí você trabalha a expressão aí, dele, cara, etc. Mas será e que... faz captura de movimento. Mas o diferencial aí, Léo, o diferencial não é... a técnica de animação. O diferencial é o roteiro, né, cara? Por que a Pixar é tão foda e o Shrek é tão foda? Não é porque... Melhor, não é só porque a animação dos caras é impecável, mas é porque o roteiro dos caras, a criação de personagem dos caras não, é impecável. Cara, em termos técnicos também, pelo menos eu acho que, assim, você tá indo pra um desenho, então, sabe, vai um pouquinho mais pro desenho e capricha na expressão das pessoas, porque quando você pega a expressão de alguém, de um ator, e simplesmente captura ela e dá ela... assim, aquele efeito real, você jogou grana fora, porque era melhor você filmar a cara do sujeito, bota os efeitos especiais por cima. Mas o Expresso Polar, ele não busca um efeito real, né, cara? O Beowulf talvez você pode ter um pouco de razão ou ter um ponto no seu argumento, mas o Expresso Polar não. Na verdade, ele é uma coisa meio cartunesco, o Tom Hanks faz vários personagens, né? Não dão um tratamento depois para essas expressões, para elas ficarem interessantes, entendeu? Elas ficam só a expressão que o Tom Hanks interpretou, só a expressão que... Enfim, é mais uma parceria aí de Robert Zemeckis com o Tom Hanks, a terceira já de sua carreira, mas ainda assim eu não acho um filme ruim, Expresso Polar. Eu acho mediano, acho que pra molecada aí, que, né, filme de Natal, vale a pena apostar. Se você tá ouvindo esse podcast e tem menos de 7 anos e acredita em Papai Noel, porque ele existe... Assista. Muito bem. Em 2007, mais uma experiência que a gente já falou aqui, do Robert Zemeckis com o Captura de Movimento. Na minha opinião, essa muito mais bem realizada, tanto tecnicamente quanto em termos de história, de narrativa, de roteiro, que é A Lenda de Beowulf, baseado naquele, né, um poema milenar, anônimo, poema épico de Beowulf. Trouxe um elenco estelar para fazer a Captura de Movimento. Então você tem o Ray Winstone, que é aquele cara que faz o inimigo do Indiana Jones, do último Indiana Jones, ou seja, um velho gordo, e no Beowulf ele é um jovem gordo. Sarado. Não, cara, Beowulf, não. Ele é o Beowulf. Ele é o único que tem um nomezinho menor, né? O Beowulf. O protagonista, o resto é tudo monstro. Aí tem o Anthony Hopkins, o John Malkovich, a Robin Wright Penn, o Crispin Glover, que é o grande... pai de McFly, George McFly, né? Do Próximo Futuro, um ator que eu já falei que eu adoro. E a Angelina Jolie nos fazendo odiar a técnica de movimento, porque ela podia fazer aquela mesma cena sem ser uma animação, né? Ela podia aparecer no ali. Carne e osso, né, cara? Agradeça ao Deus o que você já tem, né? Eu não consigo me inspirar com bonecos digitais, sinceramente. Achei legal. Eu admito que eu vi esse filme só por causa dela naquele momento, mas eu gostei do filme. O filme é legal. Foi legal mesmo, cara. Eu gostei. Não. O roteiro dele foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Roger Avery. Isso, só por ter escrito pelo Neil Gaiman já vale qualquer merda. E aí, o roteiro, eles começaram a escrever o roteiro em 97 e foram lapidando ele até chegar ao filme. E foi lançado em 3D. Quem pôde ver o filme nos cinemas em 3D, eu vi, cara, sensacional. Mas toma cuidado, porque se você se chocou com o Dr. Manhattan em Watchmen, esse filme também tem cenas de Beowulf pelado, eles fizeram tipo Austin Powers, com coisas cobrindo o genital. Diferentemente do Senhores do Crime, Os Senhores do Crime, sim, com o Viggo Mortensen, com o Aragorn. Você assistiu Os Senhores do Crime, do Steven Soderbergh? Não, do David Cronenberg. E aí o filme tem uma cena de luta numa sauna, e o Viggo Mortensen assim, completamente nu. E aí realmente, sem concessões. Tipo Borat, né? A cena é foda, cara. Uma cena de luta mais viscerais, né? E mais, cara, ninguém tá mais vulnerável do que quando tá pelado. Imagina ter uma cena de luta completamente nu, é foda. Mas enfim, em Beowulf o Robert Zemeckis fez, mas fez com animação e fez cobrindo... as partes íntimas de Beowulf com elementos de cena ali numa montagem ao estilo Austin Powers, não é? A sua sorte é que a gente tá cansado, senão a gente te zoar tanto por esse comentário. Que bom. O cara cansado, lutando pagando pintinho, assim. Pagando pintinho. Nada é mais cruel e frágil. Pelo menos tomaram um pênis azul. Exatamente. O fato é que o Beowulf realmente dividiu a crítica. Eu ouvi gente dizendo que ama e que amou, gente que odiou com todas as forças. Eu fico um pouquinho acima do meio termo, assim, eu acho legal, eu chego a amar. Eu tô mais pro odiou, cara. Eu não sei se chega nos extremos. Eu gosto, acho interessante. A gente vê muita merda por aí, essa passa com nota 6. Você não sai arrependido de ter visto, eu gosto. Não, eu dou uma nota 7,5, quase 8, subiu até 8 pro Beowulf. Muito bem, agora, esses foram os filmes de Robert Zemeckis. Se você não viu, vá atrás, conheça mais a obra do cara, vale a pena. Duvido que você não tenha visto a grande maioria dos filmes que foram citados aqui hoje, certo? Os filmes estão no post, como um leitor pediu no e-mail passado, no programa passado, estão todos os filmes listados para você anotar o nomezinho e ir atrás. Ainda em 2009, no Natal, o Robert Zemeckis, em mais uma animação 3D, vai agora, mais uma vez, focar em histórias natalinas, um filme chamado Christmas Carol, com o Jim Carrey, aquela história famosa do Charles Dickens, que o velhote rabugento recebe os três fantasmas, o Natal do passado, o Natal do presente, o Natal do futuro, vão visitar ele, é o cara que odeia o Natal. Você sabe a história? Oh, não, é clássico, não, né? É, tipo, é o Grinch. De Natal, é não, não, não é o Grinch, é do Dickens, o Jim Carrey faz o velhote, também faz os três fantasmas, o elenco tem ainda o Gary Oldman, o Colin Firth, o Bobby Hoskins voltando a trabalhar com o Robert Zemeckis e a Robin Wright Penn. Então, ok? Nesse podcast a gente não teve estreia da semana, teve estreia do ano. Teremos estreia da semana. No Natal. Só lembrando, só uma coisa que Robert Zemeckis faz e faz muito mal, que é produzir filmes de horror. Ele produziu Os 13 Fantasmas, produziu Navio Fantasma, produziu Gótica, que é aquele filme com a Halle Berry, que é horrível, horroroso, que não me lembro o nome. Produziu Casa de Cera e produziu... Oi? Casa de Cera é muito ruim. Muito ruim. E produziu aquele The Ripping, me foge o nome em português agora, The Ripping. Enfim, não procure. Vários filmes ruins de horror, ele tem uma produtora que faz isso, faz parte daquela Castle Rock. E... Procura os clássicos, os bons. Se você não assistiu De Volta para o Futuro... Um filme que ele produziu e que é muito bom, que o Léo também gosta muito, que eu sei, é A Casa Monstro. Sim, sensacional, um filme que resgata o cinema dos anos 80. Cara, é um filme feito pra moleque, mas sem... tratar moleque como imbecil, não, né? É dá medo de cara, verdade. É um filme, é um filme gostoso, assim, uma animação bem feita, bem produzida, tá? Meu, muito legal, é velho, muito legal vale a pena. E vamos agora às estreias da semana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Muito bem, sexta-feira agora chega às telas de todo o Brasil. Eu odeio o Dia dos Namorados, totalmente sem timing, obviamente. Por que não lança um filme na época do Dia dos Namorados? Vou lançar agora em abril. Sempre tá tão perto de junho, mas enfim, vai entender. Peraí, faz sentido. Quem vai levar a namorada pra ver o filme Eu Odeio o Dia dos Namorados? Quem não namora, quer talvez. Quer terminar com a namorada? Quem não namora, talvez possa ir no cinema pra assistir. Opa, realmente, é verdade. Pois então, é. Opa. Aí o cara ia ter vergonha de entrar no cinema, né? Porra, todo mundo vai saber que eu não pego ninguém. Eu vou ver não namorar não significa namorados. Que você não pega ninguém, tá? Então, aí eu defendo a minha classe. Opa, Perdão. O filme foi escrito, dirigido e é estrelado pela Nia Vardalos, a mocinha que surgiu com o Casamento Grego. Ela é grega. O Casamento Grego é um filme divertido, uma comédia romântica divertida, nada demais. Fez um tremendo sucesso, ela nunca mais fez nada que chamasse atenção. Esse filme agora é ela muito volta. Overrated pra cá também. E aí agora ela aparece com esse filme, Eu Odeio Dia dos Namorados, que aparentemente é uma porcaria, porque no Rotten Tomatoes a nota dele está baixíssima. E outro filme que estreia na semana, esse é o filme que todos nós aqui veremos, fãs que somos de Paul Rudd, Eu Te Amo, Cara, I Love You, Man. Filme de John Hamburg, o cara que dirigiu aquele Quero Ficar com Polly, com Ben Stiller. Que é bom. Que é bom. Que interessante, é interessante, é interessante. Tem momentos eu não engraçados. Disse ótimo, hein? Eu disse bom. É bom, é bom. Bom, bom. É bom porque tem a Jennifer Aniston sem parecer a Zilu Camargo ainda. E aí o filme tem no elenco o Paul Rudd, eterno coadjuvante de filmes de Jodie Apatow, que começa finalmente a ganhar, né, papéis de destaque. Tomara que dessa vez o filme seja melhorzinho, porque os que ele fez recentemente não são tão legais assim. Mas ele está muito bem avaliado no Rotten Tomatoes, ou seja, espero que seja um filme legal. O filme tem no elenco, além dele, o Jon Favreau. Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro. Diretor de Homem de Ferro, que também é ator. E o J.K. Simmons, que é o cara que faz o chefe de Peter Parker o J.J. Jameson. Exatamente. A história do filme é um cara que, às vésperas do seu casamento, procura um amigo pra ser o seu padrinho, né? Que é um conceito que a gente não tem aqui no Brasil, né? The best man. Tem vários padrinhos aqui. Lá na gringa, aparentemente, são menos, né? Sei lá. Sei lá, hoje virou bagunça. Outro dia eu fui chamado pra ser padrinho do casamento. Quando eu cheguei, eram 30 casais de padrinho. Então. Eu fiquei puto. Não tem nada de especial. É coisa de brasileiro, Orkut, essas coisas assim. Todo mundo. Mas só pra completar, eu fiquei puto porque eu gastei mais dinheiro. Porque o uniforme do padrinho é mais caro. Eu tinha que alugar uma parada, sabe? Vou deixar uns R$200 ali. E era eu e mais 30. Tava pra porra. Qualquer coisa você tem que colocar uniforme pra fazer. Sabe, não vale a pena. Enfim, né? Essas foram as teias da semana e esse foi o podcast de Cinema 55. Chega, né? Chega e falou, pessoal. Até a próxima. Semana que vem estaremos todos de volta com esse mundo fantasioso. Olha lá, Robert Zemeckis, que é o mundo do cinema, beleza? E Rapadura Cast, eu quero seu sangue. Um grande abraço, meu amigo, e até lá. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sir!